Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, do capítulo 4. João, Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Palavra que o Senhor tem colocado no meu coração já há alguns dias e creio que o Senhor fala conosco de uma forma muito especial com essa palavra, para que possamos entender o que é adoração a Ele, que é o que estamos fazendo aqui nessa noite, amém? Adorando o Seu nome. João capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo, amém? Até aqui por enquanto. Eu queria começar nessa noite te perguntando: de que forma você adora a Deus? Como você se relaciona com Deus em adoração? O que é adoração para você? Porque a palavra de Deus está dizendo, nós acabamos de ler, que Deus procura adoradores. Alguém poderia dizer assim, mas Deus procura adoradores? Sim, mas Deus não é Deus e Ele não tem falta de nada, porque Ele é Deus. Como que Ele pode buscar e procurar alguma coisa? Mas a palavra está dizendo que o Senhor deseja, Ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E o meu desejo, a minha oração, é que nessa noite Ele possa encontrar em nós, amém? Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Que nós possamos sair daqui hoje aprendendo um pouco mais acerca do que é essa adoração. E como podemos adorar a Deus dessa forma. E Jesus declarou isso para essa mulher. Era uma mulher samaritana. Porque Jesus, Ele estava passando por essa região. E Ele sentiu fome. E Ele sentiu sede, tanto que Ele mandou os seus discípulos buscarem comida para Ele. E Ele parou junto a esse poço, chamado Poço de Jacó, que muito provavelmente era um poço que Jacó tinha dado para o seu filho José. E ali estava Jesus. E a Bíblia diz que Ele estava cansado da viagem, e Ele estava também com sede, porque Ele pediu água para essa mulher. Então Jesus olha para ela e diz, mulher, dá-me de beber. E essa mulher, que havia, então, nesse momento ali, caminhado até a fonte, até o poço, para pegar água, para buscar água, ela ficou assustada. Porque muito provavelmente ela não esperava encontrar ninguém aquela hora. Era meio-dia. Segundo aqui, o que diz a palavra do Senhor, que era por volta da hora sexta, então era meio-dia. E naquela época, o costume era buscar água de tardezinha, quando já não estava mais tão quente. Mas essa mulher foi ao meio-dia. E isso nos diz algo sobre ela. E eu creio que essa mulher, muito provavelmente, não queria encontrar ninguém. A gente conhece um pouco depois sobre a história dela. E eu creio que essa mulher não desejava encontrar-se com as outras mulheres. Talvez ela tirasse água sempre sozinha, na hora que não tinha ninguém. Porque ela se constrangia em encontrar outras pessoas. E qual não foi a sua surpresa quando encontra um homem, e um homem judeu, e o seu nome era Jesus. E Jesus olha para ela e diz, mulher, dá-me de beber. E isso é tremendo porque naquela época não era costume um homem dirigir palavra a uma mulher. O que se dizia, inclusive, para os judeus, é que, me perdoem as mulheres, mas se dizia que era uma perda de tempo falar com as mulheres. Acredita? Não perca o seu tempo falando com uma mulher, dizia um texto judaico daquela época. Porque as mulheres vão acabar te desviando da lei e da Torá. Ainda bem que é naquela época, né, irmãs? Porque hoje a gente pode falar com as irmãs, né, claro. Numa boa. Mas naquela época não era costume, essa mulher se assustou, meu Deus, um homem falando comigo, um homem dirigindo a palavra a mim. E além disso, era um homem judeu. Ela reconheceu ele como homem judeu. E ela era samaritana. Eu queria explicar rapidinho aqui isso, brevemente, porque na época da monarquia de Israel, o reino foi dividido. Então tinha o reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que era Judá. Então, quando o reino do norte foi levado cativo para a Síria, ali houve uma mistura com outros povos, e daí veio dar origem ao povo samaritano. E os judeus não se davam com os samaritanos, não falavam com eles, achavam que conversando, especialmente com uma mulher samaritana, iriam se contaminar. Então, por exemplo, um judeu normal jamais pediria água para uma mulher, porque ele sabia que ela teria que dar água na jarra. A mesma jarra que ela usou, a mulher samaritana, teria que dar para Jesus, que era um judeu. E se Jesus, ou melhor, um judeu normal, pegasse essa jarra, ele ia se contaminar, porque a jarra foi tocada por um samaritano. Os samaritanos eram considerados um povo impuro, um povo misturado. Por isso que essa mulher ficou tão assustada, porque esse homem era homem e era judeu. Como se isso não bastasse, essa mulher também, diz a palavra de Deus, que ela havia tido 5 maridos. E os rabinos, os homens religiosos da época, permitiam que o divórcio acontecesse só 2 ou 3 vezes. Então essa mulher muito provavelmente não pôde casar novamente. Então ela vivia numa relação ou de adultério, ou numa relação que não era legalizada, não era permitido para ela mais casar. Então também era uma mulher que vivia marginalizada, vivia à margem daquela sociedade. Vivia desprezada e até mesmo discriminada. Mas Jesus quebra essas barreiras e vai até ela. Porque Jesus quer alcançar o coração dessa mulher. E aqui já tem a primeira verdade para nós, como povo de Deus, irmãos. O Senhor Jesus alcançou o nosso coração, amém? E muitas vezes nós temos que ir até as pessoas, levar o testemunho de Jesus e a palavra de Jesus, sem qualquer tipo de preconceito ou discriminação, seja ela social, racial, de gênero, porque todos precisam ouvir falar de Jesus, amém? E Jesus foi até essa mulher, quebrou essas barreiras religiosas. E chegou até ela e disse, dá-me de beber. E ela perguntou, mas como que tu, sendo homem, sendo judeu, pede para mim água? E Jesus falou assim, mulher, se tu conhecesse quem é que está falando contigo, se tu soubesse quem eu sou, eu não ia te pedir água, mas é tu que ia me pedir água. Porque eu te daria água viva. Você está aí, mulher, tirando água de um poço de Jacó, poço de José, fonte de Jacó, e aquela mulher ia todos os dias tirar água. Porque depois ela fala assim para Jesus, Jesus, eu quero essa água viva, de modo que eu não precise mais vir aqui todos os dias tirar água, porque todo dia é um constrangimento para mim enfrentar as pessoas na situação que eu vivo, e se eu puder não sair mais de casa é melhor. Então me dá dessa água, porque eu sempre vou poder matar a minha sede. Se é uma água viva, então eu quero. Ela não entendeu que não era dessa água que Jesus estava falando. Ela não entendeu que Jesus não estava falando de uma água natural como essa que eu estou tomando aqui. Não era essa água. Era uma água viva. Porque Jesus falou, e você pode acompanhar comigo aqui no versículo 14, ele disse, quem beber da água que eu lhe der, essa água será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher continuou não entendendo o que era isso, o que isso significava, que água era essa. E aí Jesus faz uma pergunta para ela, para que ela veja se ela consegue entender. E Jesus pergunta assim, mulher, eu vou te dar essa água, mas chama o teu marido, vai e chama o teu marido aqui. Ela respondeu assim, Senhor, eu não tenho marido. Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse, é verdade. porque tu já teve 5 maridos, e esse que está contigo agora não é teu marido. E ela se assustou: meu Deus, como ele sabe disso? Tu és profeta? E de repente ela já muda a conversa e começa a falar de adoração. Senhor, nós adoramos aqui nesse monte, porque ali naquele poço de onde eles estavam, dava para enxergar o monte Gerizim, que era o monte onde os samaritanos tinham um templo, que havia sido construído no ano 400 antes de Cristo. Então eles construíram um templo para rivalizar com o templo de Jerusalém. E aí os samaritanos diziam que tinha que adorar no templo de Gerizim. E os judeus diziam que era em Sião, em Jerusalém, no templo de Jerusalém. E essa mulher começa a falar sobre adoração. Senhor, nós adoramos aqui, vocês adoram lá, como é que é isso? Por que que essa mulher muda a conversa de uma hora para outra? Bruscamente começa a falar de adoração, porque ela viu que Jesus era um profeta, era um homem de Deus, e talvez ela tentou impressionar ele, mostrando que ela conhecia a respeito de adoração, a respeito das tradições dos antigos, dos seus pais na fé. Ou então, muito possivelmente, também ela falou isso, porque quando Jesus mostrou que conhecia a sua vida, ela ficou na mesma hora tocada, ou melhor, envergonhada, e ela queria logo sacrificar, porque a adoração tinha a ver com sacrifício, então ela queria saber onde ela deveria sacrificar por causa do seu pecado, porque ela vivia em pecado. E Jesus falou assim, a resposta de Jesus para ela foi: mulher, não é em Jerusalém, não é nesse monte ou naquele, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É que eu queria dar uma parada, para a gente pensar um pouco sobre isso. Porque o que Jesus está falando é, olha, não existe um lugar da adoração. Não é em Samaria, não é em Jerusalém. Não é, a questão não é o onde se adora, a questão é como se adora. Não é o lugar em que se adora a Deus, mas é como você adora a Deus. E Jesus falou que o Pai procura quem o adora em espírito e em verdade. E essa mulher era uma mulher que conhecia a religião. Ela conhecia, por exemplo, o lugar da adoração. Ela sabia que deveria ir até lá e adorar. Ela sabia, inclusive, que havia um profeta, um Messias, que seria um profeta como Moisés, que haveria de chegar. Ela sabia que estava esperando um Messias, o Cristo. Ela conhecia tudo isso. Mas embora ela soubesse de tudo isso, com a sua mente, como informação, isso não pôde ajudar ela. Essa religião, essa informação religiosa não pôde tocar nela, não pôde tocar nos seus relacionamentos, não pôde saciar a sede da sua alma. A Bíblia não diz porque ela se separava tanto, mas talvez essa mulher colocasse muita expectativa nos homens, no marido. Ela não podia viver sem achar que precisava de um homem para lhe suprir as suas necessidades e lhe dar um sentido para a vida. A Bíblia não diz por que ela se separava tanto, mas o que nós sabemos é que essa religião que ela vivia, uma religião vazia, uma religião mecânica, não tocava a sua vida, não preenchia a sua vida, não transformava os seus relacionamentos, porque ela não conhecia o Deus verdadeiro. Porque Jesus falou assim para a mulher: se tu me pedisse, eu te daria água viva. E eu quero dizer para os irmãos, que essa água viva é só Jesus que pode nos dar. Porque Ele é a vida. E Ele é que pode dar verdadeiro sentido e preencher a nossa vida. Talvez nós possamos tentar preencher a nossa vida com tantas coisas ou pessoas, mas só aquele que vai nos ajudar a nos encontrarmos é Jesus. Como essa mulher. Ela ia todos os dias buscar água naquele poço. E aquele poço representava essa religião vazia, essa religião que não tocava a sua vida. E nisso eu já queria perguntar para você, como que você está vivendo na presença de Deus? Será que você vive na presença de Jesus? Porque quem vive na presença de Jesus, o próprio Jesus falou, que tem dentro de si uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu quero que você pare para imaginar isso. Dentro de mim existe uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu me relaciono com Ele, Ele coloca dentro de mim essa fonte. Jorra para onde? Para a vida eterna. De modo que eu passo a viver olhando para quem? Para Ele e para a eternidade. Essa fonte jorra para a eternidade. Então, quando eu estou com alguma luta, quando eu estou com alguma tribulação, eu vou olhar para Jesus, porque eu sei que existe essa fonte dentro de mim. As coisas eternas, o consolo eterno, o poder eterno de Deus. Eu olho para a eternidade, eu sei que é para lá que eu vou. Porque essa fonte começou a jorrar aqui, mas ela vai para a eternidade. O que eu faço aqui, a forma como eu adoro a Deus, a forma como eu me relaciono com Deus, tem que me fazer pensar na minha eternidade. Que eu não sou daqui. Eu encontrei uma frase que ilustra um pouco essa palavra. E se você acha que serve também, pode guardar ela. Se não há culto na vida, não existe vida no culto. Se não há culto na vida, adoração na vida, não existe vida no culto. Você adora a Deus apenas nos cultos? Ou você adora a Deus em todos os momentos? Porque para mim isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. É a adoração, é o fluir de Deus que toca na nossa vida, que toca nos nossos relacionamentos e que nos transforma. O oposto disso é a religião, é a religiosidade vazia. Se eu venho aqui, se eu ouço o pastor Paulo toda semana, se eu canto os louvores, se eu cumprimento os irmãos, eu dou a paz do Senhor, mas isso não está tocando na minha vida, porque eu não estou deixando isso mudar a minha vida, os meus relacionamentos, eu não estou bebendo dessa água viva, então talvez eu estou vivendo apenas religiosamente. Como que é a minha vida lá fora? Porque o culto começa lá fora, na forma como eu vivo, na forma como eu trato a minha família, a minha esposa, meus filhos, na forma como eu lido com os negócios da minha empresa. Eu tenho um exemplo bem simples, mas acho que ajuda. Domingo eu estava me preparando para ir para o culto, para pregar, e eu sempre gosto de chegar pelo menos uma hora mais cedo, às 6 horas. Só que eu estou com um bebê de 4 meses, vai fazer 5 agora, que é o Samuel, meu filho. E tem vezes que, bem na hora de sair, ele vomita, desculpe a palavra, né? Ou ele faz as suas necessidades, né? E aí não adianta, tem que voltar e trocar ele. Ou qualquer outra coisa, ele começa a chorar, ter um pouco de cólica. E domingo a gente sempre começa a se arrumar bem cedo para dar tempo, né? De ir para a igreja. E nesse domingo a gente se atrapalhou bastante. Tanto é que eu vi que eu ia me atrasar. Eu liguei para os irmãos: irmãos, se eu me atrasar, vai tocando louvor aí, vai começando o culto. Cheguei 7 horas na igreja, graças a Deus cheguei a tempo, né? Não é o meu costume, irmãos, foi uma exceção. Amém. Uma exceção, pastor Paulo. A gente sempre se programa antes. Mas eu poderia ter dito para minha esposa: ó, Fernanda, se vira. Eu vou para o culto, eu tenho que cumprir o culto, eu tenho que ir para a igreja. Te vira aí com o bebê. Tchau. Eu sei que eu ia machucar o coração dela. Ia para o culto assim, desse jeito. Mas eu escolhi naquele momento ajudar ela, porque vi que daria tempo e ajudei, e a gente foi para o culto. Mas eu pergunto para você, quantas vezes nós saímos de casa brigados, viemos para a igreja, ouvimos a palavra, não nos reconciliamos, porque ainda não deixamos Jesus tocar a nossa vida com essa água, com essa adoração que transforma a nossa vida. É uma adoração em espírito e em verdade. Olha só o que a palavra diz: adorar o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, porque nós adoramos no espírito, porque nós cantamos hinos espirituais, porque nosso espírito se eleva a Deus, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós, amém? Em verdade, porque Jesus é a verdade. João 14:6, o seu caminho, a verdade e a vida, Jesus é a verdade. Então a adoração a Deus também tem a ver com a verdade da nossa vida. Ah, pastor, mas eu falo a verdade. Não é só falar a verdade, claro que temos que falar a verdade. A Bíblia diz que quem mentia não minta mais. Então, com certeza, o cristão tem que falar a verdade. Eu ainda falava com um irmão esses dias, e ele comentava comigo: ah, irmão, pastor, como é bom saber que tem pessoas que cumprem a sua palavra ainda hoje. Que dizem que vão estar no horário e estão no horário, conforme combinado. Então, claro que é importante adorar a Deus falando a verdade, mas nós adoramos a Deus também quando nós praticamos aquilo que cremos. Quando a nossa vida tem uma coerência entre o que nós pregamos, o que nós cremos, o que nós falamos e o que nós vivemos. Isso é andar na verdade. E quem está em Cristo anda na verdade, porque Jesus é a verdade. Essa mulher recebeu de Jesus a verdade. Mulher, tu precisa beber dessa água. Talvez tu está tentando preencher a tua vida, o teu vazio existencial em homens, em maridos. Mas eu quero que tu beba dessa água que eu tenho para te oferecer, água viva. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não chegou para condenar essa mulher. Talvez ela achasse: Senhor, eu vou fazer um sacrifício. Não. Porque Jesus ofereceu para ela água viva. Jesus ofereceu para ela, como os pastores aqui nos ensinaram há poucos dias, graça e verdade. Verdade e graça. Jesus se relacionou com ela, Jesus conversou com ela, mas Jesus também falou a verdade sobre a sua vida. Nessa noite, irmãos, eu Peço que Deus nos ajude a enxergar a verdade sobre nós mesmos. De que forma está a nossa vida? Será que nós adoramos a Deus aqui dentro, mas lá fora a gente é outra pessoa? Alguém já disse que a hora em que os cristãos mais mentem é na hora do louvor e adoração. E eu creio que não, até pode ser, eu estou cantando uma coisa que eu não creio, que eu não vivo, eu estou cantando ali mecanicamente. Mas eu quero te convidar a cantar sim, louvar e adorar a Deus. Se você ainda não vive isso, cante dizendo: Senhor, eu quero viver isso. Senhor, eu quero mudar a minha história. Senhor, eu quero andar na verdade. Eu quero aprender a te adorar, não só aqui com os cânticos, mas em toda a minha vida. Às vezes as pessoas chegam no culto e dizem: ah, o culto estava frio, o culto estava fraco, o culto estava estranho. Será que é culpa dos pastores? Pode ser, mas nós sempre procuramos orar, nos preparar. O pastor Paulo nos incentiva muito a gente se preparar e orar em cada culto. Mas será que nós estamos vivendo uma vida de adoração lá fora? Será que nós oramos pelo culto? Será que nós nos preparamos para o culto? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você, por exemplo, a sua família. Você se preparou para vir aqui hoje? Você tomou banho? Ah não, pastor, não pergunta isso porque aí, né? Não deu tempo, vindo do trabalho, de serviço. Só deu para passar uma água rápida. Você se preparou? Botou uma roupa especial? Botou um perfume? Arrumou o carro? Quem tem filho arrumou a cadeirinha do filho? Nós procuramos, de uma forma mínima, pelo menos, nos preparar para o culto. Nessas exterioridades, que é importante também. Mas como que a gente prepara o nosso interior para o culto? Por exemplo, você se preparou para chegar aqui hoje e adorar a Deus com uma oferta? Ah, eu vou separar essa oferta, eu vou separar meu dízimo, porque essa noite eu vou dar. Eu vou preparado para ofertar ao Senhor. Isso é adoração também. Adorar a Deus com nossos bens, com o que nós temos, com o que Ele tem nos dado. Eu até incentivo sempre os irmãos, se possível, todos os cultos dão uma oferta. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu estou devendo... Determina no teu coração: eu quero adorar a Deus com minha oferta, não só com meu dízimo. Dízimo está claro para nós, amém? Dízimo é Deus quem determina. Agora, oferta, eu posso então pedir: Senhor, quanto que eu devo dar hoje? Eu gostaria de dar tanto. Eu já venho preparado. Eu vou fazer um propósito com Deus. Todo culto eu vou dar R$2. Na oferta. Glória a Deus por isso. Eu vou fazer um propósito com Deus. Todo culto eu vou dar R$5. Amém? Que Deus possa te abençoar. Que a cada culto você possa dar 10, 50 e 100. Mas que a gente possa se preparar para adorar a Deus. Como que se faz isso? Vivendo um estilo de vida que adora a Deus, lá fora. Como que é o meu casamento? Como que eu sou conhecido na minha vizinhança? Como que eu lido com meu patrão, com meus empregados? Será que eu estou adorando a Deus? Será que eu estou andando na verdade? Será que eu estou falando a verdade? pois são estes que o Pai procura para serem os seus adoradores. Nós vamos orar nessa noite por todos aqueles que talvez venham aqui na igreja, já praticam alguma forma de religião, ou conhecem, têm uma informação a respeito de religião ou de Deus, mas isso não tocou a tua vida ainda. Isso não transformou o teu estilo de vida. Você ainda vive de uma forma errada, de uma forma que não agrada a Deus. E se você não está satisfeito com essa vida, eu quero orar por ti, para que você possa experimentar a água viva. Essa água que jorra para a vida eterna. Para que você passe a olhar para aquilo que é eterno. Não mais apenas para esse mundo. E que você tenha refrigério nas suas lutas e tribulações. Que vem direto da eternidade. Eu quero orar por você, que como o irmão Giovanni falou, gostaria de levar essa água adiante que Jesus tem para oferecer. Ah, como eu quero levar essa água para minha família. Essa mulher, nós não lemos, mas ela deixou o seu cântaro e foi correndo falar para o povo daquela cidade que havia encontrado Jesus. Ela deixou a sua religiosidade antiga, a sua religiosidade vazia, a sua religiosidade morta, e foi falar de Jesus, porque ela teve um encontro com Jesus. Você já teve um encontro com Jesus? Você vive na presença de Jesus? Você falou hoje com Jesus? Jesus falou contigo hoje? Eu espero que nesses poucos minutos que estamos falando, Ele possa ter falado contigo. E que possamos aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu queria convidar você, assim como você está, a fechar os seus olhos. E pensar por uns momentos nessa palavra. Se Deus falou contigo. Se você está vindo aqui de uma forma mecânica, religiosa, e não está deixando Jesus transformar o teu ser, a tua família, e tudo à sua volta, eu quero orar por ti. Se você adora a Deus apenas com os seus lábios, você tem informações a respeito da fé, mas isso não gerou transformação, não gerou mudança, não gerou alegria no teu ser, daquele que encontrou água viva, para saciar a sua vida e a sua alma, eu quero orar por ti nessa noite. Se você já adora a Deus, em espírito, no seu dia a dia, na sua vida, mas não está conseguindo cumprir com a vontade de Deus, com a verdade de Deus. Você sabe que está num caminho que é contrário à palavra de Deus. E você quer voltar para a verdade. Eu quero orar por ti também. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor tem água para oferecer para todos nós aqui, Senhor. Água viva. E essa água, ela flui do nosso interior como rios de água viva, é o que o Senhor falou. E toda aquela pessoa, Senhor, que ainda não experimentou essa água, essa vida, que possa fazer isso nessa noite. Que possa beber da tua fonte, Senhor. Que gera alegria, paz, felicidade. Talvez você está procurando a tua felicidade em outras coisas ou pessoas. Talvez essa mulher procurasse a sua felicidade num homem, ou você procure numa mulher. E nós cristãos somos felizes com Jesus. Inclusive nós dizemos que nós casamos para fazer alguém feliz. Eu caso para fazer a minha esposa feliz. Eu caso para fazer o meu marido feliz, porque eu já sou feliz com Jesus. Se você ainda não experimentou essa felicidade, eu quero orar por ti.